uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus e aos amigos que nos permitem estar aqui, é que vamos nesta noite falar do tema "Os últimos serão os primeiros". Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que explica uma parábola muito importante que Jesus ensinou para os discípulos e que até hoje ela é motivo de reflexão para todos os cristãos durante esses séculos todos de cristianismo, e sobretudo nos dias atuais ela traz uma mensagem muito importante para nós. É a parábola dos trabalhadores da última hora, ou também conhecida como a parábola da vinha. A vinha é o vinhedo, é a plantação de uvas, né, da parreira, para a produção da uva e dali a obtenção do vinho. Naquela cultura que Jesus se criou e transmitiu os seus ensinamentos, o cultivo da vinha era muito importante, era uma fonte de renda muito importante. E os trabalhadores eram, como até hoje, pessoas que necessitavam de trabalho, necessitavam de oportunidade. E Jesus teceu com esse pano de fundo, dentro daquele contexto cultural, social daquele povo, ele trouxe um ensinamento de grande amplidão espiritual, como tudo que o Mestre fez. Como todos os seus ensinamentos, ele conseguiu, dentro de uma linguagem e dentro de ideias próprias de uma época, ele conseguiu registrar conhecimentos que só séculos depois nós conseguiríamos entender. Então, para que a gente possa compreender bem o que significam o que os últimos serão os primeiros, ou o que significa dizer que os últimos serão os primeiros, nós vamos ver um vídeo bem breve que dramatiza a parábola que Jesus contou para nos trazer ensinamento tão importante. Nessa parábola, então, nós vamos ter a seguinte narrativa, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, ele disse, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu, infame. Meu camarada foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro. Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus, quando ele contou essa parábola, ele iniciou dizendo que o reino dos céus é como o senhor de uma vinha. E aí então, essa parábola, Jesus, ao dizê-la, tinha um propósito. Era de esclarecer, de trazer entendimento sobre essa questão do reino dos céus. E ela é carregada de um simbolismo. Cada detalhe dessa parábola permite muita reflexão. Nós vamos desenvolver alguns aspectos dessa parábola, mas não vamos esgotá-la, porque tem muito a se falar, a se pensar em cada uma das situações vividas. O que nós vamos observar, então, é que para podermos entender o que significam os últimos, nós vamos entender cada um dos símbolos da parábola, cada um dos elementos que Jesus usou na construção desse grande ensinamento que ele transmitiu. Primeiro que a gente precisa identificar quem é o senhor da vinha, aquele que manda contratar pessoas para trabalhar nos seus campos. E é muito óbvio, isso é um consenso entre todos os estudiosos dessa parábola, de que o senhor da vinha nada mais é do que Deus, né? E aqui nós já começamos então até conseguir entender o que vem a ser a vinha, né? Quando nós vamos refletir na vinha, é o grande campo de trabalho que nós temos no mundo. Porque a obra de Deus, a sua grande realização, é a criação. A vinha é a propriedade do Senhor. Então o mundo, aquilo que faz parte da criação divina, é a vinha que Deus chamou trabalhadores para realizarem algo nessa vinha. E Jesus, quando ele falou de que o reino dos céus é como um senhor que contrata trabalhadores para a sua vinha, Jesus também queria explicar para eles o que é o reino dos céus. E durante muitos séculos, os cristãos imaginaram que o tal reino dos céus era algo que, muito parecido à nossa vida aqui terrena, estava num mundo diferente. Tanto é que nesse imaginário, ao longo de muitos séculos, o homem, ele vem idealizando como vem a ser esse mundo, esse reino dos céus. Muitos imaginaram como cidades, e não é estranho que isso possa ter surgido na imaginação humana. Porque imagine um médium, que na época era conhecido como profeta, tendo ido ao mundo espiritual, conhecido as colônias espirituais, e visto que lá era diferente aqui da Terra. Então, para eles imaginarem que Jesus estava se referindo a um reino dos céus, que nada mais era do que uma outra cidade, uma cidade espiritual, ou além, que está em um outro mundo, em alguns chegaram a imaginar e até denominar esses lugares para os quais eles foram levados a conhecer, chegaram a chamar de Nova Jerusalém, como sendo o quê? Um novo lugar para se viver após o término aqui da sua vida terrena. Então o reino dos céus durante muito tempo ficou sendo entendido pelos cristãos como sendo o quê? Um mundo diferente desse aqui, onde tudo funciona em normalidade, onde tudo é perfeito. Ao longo do tempo, essas concepções foram sendo modificadas. Hoje, nós já começamos a entender que reino dos céus não é apenas um lugar, como uma colônia espiritual, por exemplo, como o nosso lar. Lá ainda não é o reino dos céus. O reino dos céus que em muitos momentos Jesus se referiu, inclusive contou essa parábola para dizer como era esse reino dos céus, na verdade é uma realidade espiritual superior. É algo diferente desse plano de vida material que nós temos. Mas podemos entender que reino dos céus tem um sentido ainda mais profundo, que viria a ser como uma condição interna de harmonia com as leis divinas. Por isso que em certos momentos Jesus disse que o reino dos céus está dentro de vós. Quando ele disse para os discípulos isso, muitos ficaram se perguntando: como assim o reino dos céus está dentro de nós? Até algumas traduções tentaram acertar essa situação dizendo que o reino dos céus estava no meio deles. ou no meio de vós, para daí as pessoas entenderem que Jesus estivesse se referindo a ele como sendo a realização desse reino dos céus. Mas hoje, pelo entendimento que nós temos, reino dos céus representa o quê? Um estado interior nosso. É a nossa condição espiritual de harmonia com as leis divinas, de sintonia com o Criador. Porque se a gente pensar que tudo é obra de Deus, que tudo é sua criação, não existe um lugar separado, não existe um outro lugar especial. Onde estivermos, poderemos desfrutar desse reino dos céus. Então veja, a parábola, ela já começa a mostrar para nós como nós conquistamos esse reino dos céus. É o que Jesus então disse, né? O reino dos céus é como um senhor que chama trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Então, conquistar o reino dos céus é algo que vai depender muito do nosso trabalho, da nossa realização. Temos mais itens para interpretar dessa parábola, como sendo entender o que vem a ser as horas do dia a que a parábola se refere. Porque ela fala que em determinados momentos do dia, o senhor da vinha convoca diferentes pessoas para trabalharem na sua vinha. Por que isso, né? O que que representam as horas do dia nessa parábola? O que que ela tem a ver com a história da humanidade? É onde nós vamos buscar então a compreensão de que essa parábola, ela está falando desse grande processo de evolução espiritual da humanidade. As horas do dia representam, na verdade, os vários estágios da evolução espiritual humana neste planeta. Então, a cada hora, nós temos momentos diferentes. São períodos de renovação da mente humana através de novas concepções que lhe são apresentadas nas diferentes épocas. Cada hora do dia está representando um momento especial na história humana. São momentos que, depois de longos períodos de elaboração do pensamento, de uma compreensão maior da vida, o ser humano finalmente ele abre a sua compreensão, o seu entendimento, ele abre a sua cabeça para entender que existe algo além daquilo que até então ele conhecia. Se nós formos ver como foi a evolução do pensamento religioso humano, nós vamos perceber claramente isso. No início, na fase primitiva, o homem compreende a existência de forças que estão além dele, forças sobrenaturais, forças divinas, começa a criar as divindades e ele vai colocá-las, representá-las através das forças da natureza. Essa é a primeira ideia que o homem começa a ter de Deus. Mais tarde é que ele começa a elaborar sistemas religiosos que começam, vamos dizer assim, a melhorar a sua compreensão sobre Deus. Então, passados milhares de anos, o homem começa a identificar Deus não mais como as forças da natureza, mas como um ser que criou essa natureza e a comanda. É quando o homem começa a criar a ideia da divindade que oferece colheita farta quando está feliz, quando está satisfeita com o homem, ou oferece escassez, falta de alimento, oferece ali destruição quando o homem não agrada essas divindades. Durante muito tempo, muitos povos, inclusive o povo hebreu, conservou essa ideia de que a divindade, Deus, é algo que necessita ser agradada, precisa ser apaziguada. As ideias que o homem criou sobre sacrifícios, e mais tarde Jesus vai fazer uma mudança nessa relação do homem com Deus, de tentar mostrar que o que importa não é uma oferenda de coisas materiais para Deus, mas sim oferecer o nosso sentimento melhorado, é que importa realmente na nossa relação com Deus. Então nós percebemos que o homem vem, ao longo de milhares de anos, modificando a compreensão sobre Deus. No tempo de Jesus, a ideia que o homem tem sobre a divindade é uma ideia muito exclusivista. Deus favorece a mim, ao meu povo, o estrangeiro não. O estrangeiro, o meu Deus, é contra ele. Mas Jesus, ele vem inaugurar uma nova era para a humanidade. Ele vem trazer uma compreensão completamente diferente de Deus. Os judeus já tinham conquistado algo muito precioso nessa longa trajetória de evolução espiritual que nós estamos realizando no planeta. Eles já tinham conseguido chegar à ideia do Deus único. Já haviam abandonado o politeísmo, a diversidade de deuses que outros povos na época e até hoje conservam. E eles já tinham chegado na ideia do Deus único. Isso já representava uma evolução na compreensão de que vem a ser Deus, do que Ele é. Uma ocasião, uma pessoa me perguntou, depois de uma palestra, que diferença faz o homem acreditar em um único Deus ou ele acreditar em vários deuses? Uma determinada fase da nossa evolução espiritual não faz muita diferença. Porque essas crenças, quando elas nos guiam de alguma forma à nossa evolução espiritual, nos guiam a um objetivo, ela não é perniciosa acreditar em vários deuses. Mas chega um momento no desenvolvimento da nossa razão, no desenvolvimento da nossa compreensão, que há uma necessidade de entendermos que tem que haver uma unidade no universo. Se existissem deuses igualmente poderosos, igualmente capazes de rivalizarem entre si, não haveria unidade no universo. Não haveria ordem, porque sendo seres diferentes, conflitariam. Como acontece na mitologia grega, né? Quando eles vão criar ali aquele sistema de deuses que vão o quê? Disputar entre si certas situações. São deuses que representam muito mais as imperfeições humanas do que propriamente a grandiosidade desse ser que criou tudo o que existe. Então, na nossa evolução espiritual, à medida que nós vamos aprimorando a nossa compreensão para podermos um dia alcançar essa integração plena com Deus, essa harmonia plena, a ideia do Deus único, ela é fundamental. Porque nós só vamos conseguir chegar realmente nele se aprimorarmos, além do nosso sentimento, a nossa capacidade de compreensão também. Então, por isso que o povo hebreu, com a sua tradição religiosa, a sua cultura, a sua ideia de um Deus único, foi fundamental para a evolução de muitos seres que encarnaram ali nessa cultura e assimilaram essa ideia do Deus único. É como um conceito fundamental para a compreensão do próximo conceito. Para a gente poder entender essa unidade que tem que existir entre nós mesmos, de vivermos como irmãos, já que somos filhos do mesmo Criador, a ideia do Deus único, ela é fundamental. E Jesus expressou isso quando ele nos ensinou que Deus é o nosso Pai. Uma vez também ouvi uma crítica dizendo assim: quando que Jesus ensinou que Deus é nosso irmão? Era alguém que supostamente conhecia os ensinamentos de Jesus e esquece que ele, ao nos ensinar a orar, a nos dirigir a Deus, ele nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ali ele disse que Deus é nosso Pai, portanto nós somos irmãos. Então essa compreensão de um Deus único, ela é também fundamental para desenvolvermos essa compreensão de que todos temos a mesma origem. E essa grande busca que é a nossa evolução espiritual nos levam a todos ao mesmo fim, ao mesmo objetivo. Porque a nossa evolução nada mais é do que um longo processo iniciado há milhões de anos atrás para um dia alcançarmos essa unidade com Deus. Assim como Jesus a tem e tinha no seu tempo quando esteve encarnado aqui no planeta. Quando ele diz que ele é um com o Pai, ele está ali dizendo para o homem que ele tinha atingido o fim para o qual nós existimos, para nos tornar um com o Criador, para estarmos numa sintonia em que a partir dali a nossa vida de fato é diferente. Então a nossa longa trajetória de evolução espiritual no planeta é essa grande busca. Muitos pensam que nós estamos procurando aqui na Terra a felicidade. Muitos pensam que o objetivo da nossa vida aqui é alcançar a paz. Mas aqui é um momento da existência que nós temos. Aqui é uma fase pequena dessa longa caminhada de encontro com Deus. E não é um encontro presencial como quando nós encontramos uma pessoa. É um reconhecimento que vai se dando dentro do nosso ser, em que nós vamos cada vez mais nos aproximando desse estado que é sentir a presença de Deus, de reconhecê-lo. Por isso, então, que nós estamos nessa longa trajetória, porque precisamos de muita experiência, precisamos de muito aprendizado. Inicialmente, uma compreensão profunda da criação para um dia estarmos juntos a Deus, que naturalmente é no sentido figurado esse junto, para que estejamos, na verdade, em harmonia com essa grandiosidade que é algo que nós ainda estamos aprendendo, estamos ainda elaborando mentalmente uma ideia do que vem a ser Deus. Então, as horas do dia representam, na verdade, essas longas etapas que o espírito humano vem cumprindo durante milhares de anos, em centenas de milhares de encarnações, em que ele vem aprendendo algo cada vez mais profundo acerca da divindade. E a parábola nos oferece mais para a compreensão, que é a questão dos trabalhadores. Porque o que vem a ser a vinha? A vinha é a grande realização, é o grande trabalho que nós temos da evolução. E os trabalhadores que vêm a cada hora, que vêm a cada período da existência humana, trazer mais possibilidades do homem, trabalhar de maneira mais eficiente, representam todos aqueles que em determinadas épocas ampliaram esse trabalho, estenderam para a humanidade uma compreensão maior das leis divinas. Então, os trabalhadores das diferentes horas representam todos que vêm guiando a inteligência humana nesse grande processo de evolução espiritual e intelectual que nós nos encontramos. Então, os trabalhadores da vinha são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, poderíamos até dizer, pelos cientistas e por todas as pessoas que trabalham ampliando a capacidade mental do homem de conhecer a criação divina, de poder interagir, de trabalhar nessa grande vinha que é o mundo, nesse grande campo de trabalho que é o mundo. Porque todas essas conquistas do espírito humano, todas essas realizações intelectuais que a humanidade vem realizando, elas não representam uma busca apenas por conforto, por sobrevivência. O homem é motivado porque ele busca segurança, conforto, melhoria nas suas condições de vida, mas todo esse desenvolvimento intelectual que realizamos no mundo é, na verdade, parte desse grande processo de evolução espiritual. É, na verdade, uma construção que vamos realizando ao longo do tempo e que vai modificando os nossos potenciais como espírito. Desenvolver a inteligência também é etapa imprescindível da evolução humana. O grande problema é quando o homem distancia esse desenvolvimento intelectual do desenvolvimento moral, ético. Quando o homem permite que a sua capacidade intelectual vá além dos seus sentimentos, dos seus melhores sentimentos, do seu sentimento de fraternidade. É aí que mora o grande risco na evolução do espírito. E é aí que ele cria grandes distúrbios na sua realização espiritual. Então, todos que trabalharam para melhorar a capacidade do homem de entender o mundo e, consequentemente, ir devassando as leis divinas, compreendendo-a e elaborando o seu pensamento para se tornar cada vez mais apto a conhecer a criação divina são, na verdade, desses trabalhadores. Outro símbolo da parábola muito importante que nós temos, chegamos finalmente ao nosso tema da noite, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são, na verdade, todos aqueles que estão já imbuídos, revestidos de boa vontade. São todos aqueles que estão hoje trabalhando no mundo, de alguma forma, pelo seu progresso espiritual. São todas as pessoas que, tendo boa vontade, desejo pelo bem, desejo pela paz, pessoas que querem viver de maneira íntegra, todos são trabalhadores da última hora. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que aborda a parábola, é nos direcionado a pensar que são os espíritas. E de fato, aqueles que estão comprometidos com a terceira revelação, com o Espiritismo, têm sobre eles uma grande responsabilidade, porque nessa longa trajetória de evolução espiritual que nós nos encontramos, de aprimorar cada vez mais a nossa compreensão das leis divinas, todos nós, então, somos responsáveis por trazer à humanidade o conhecimento da nossa realidade espiritual. Porque de todas as doutrinas espiritualistas, a que traz de maneira mais evidente, de maneira mais indiscutível, a comprovação da continuidade da nossa vida além da matéria, é a doutrina espírita. Sem desmerecer nenhum outro sistema religioso, nenhuma outra filosofia espiritualista, mas a que demonstrou de maneira indiscutível que o homem sobrevive à morte nos tempos atuais, foi o Espiritismo. Embora todas as tradições religiosas espiritualistas tenham seu mérito, tenham o seu valor, quem pôde, desde o final do século XIX e até hoje, fazer frente ao grande adversário da evolução espiritual do homem, tem sido a doutrina espírita. E esse grande adversário não é um ser do mal, não é algo que as pessoas imaginaram durante tanto tempo como sendo o rival de Deus. Esse grande inimigo da evolução espiritual do homem é o materialismo. É um sistema de ideias que leva o homem a viver pensando apenas na vida material, pensando apenas no mais imediato, naquilo que ele deseja ali de maneira instantânea, que leva o homem a pensar que todos os seus esforços devem ser direcionados apenas para a conquista de bens materiais, esquecendo que há realizações que estão além disso. Então, o que nós vamos perceber? O grande adversário da humanidade hoje são as ideias materialistas. São as ideias do homem que acredita que a todo custo ele terá que encontrar prazer, satisfação para essa vida, porque ela acaba e não tem continuidade. Quem faz frente a isso de maneira sistemática, de maneira a convencer, não mais através da coação, mas principalmente através da razão, é a doutrina espírita, é o Espiritismo. Então, quando nos é atribuído o papel de trabalhadores da última hora, é porque, como espíritas, defendemos uma ideia que é fundamental hoje para a humanidade. Compreender que nós continuamos existindo além da morte, que nós não somos apenas o nosso corpo, nós também somos o nosso corpo, porém, ele é uma parte pequena do nosso ser. Quando ele perecer, a nossa individualidade, o nosso sentimento, a nossa razão, a nossa emoção continuará viva. E ela é infinita. Ela não terá fim. É essa consciência profunda que nós temos a responsabilidade de desenvolver em nós como espíritas e de ajudar outros a chegarem a essa consciência. Por isso que o espírita, então, foi identificado no Evangelho segundo o Espiritismo como trabalhador da última hora. Mas podemos dizer que todas as pessoas que acreditam no mundo melhor, mesmo não tendo tanta certeza de uma continuidade da vida, mas ainda assim pautam a sua existência por princípios éticos, por uma correção no seu modo de agir, no seu modo de se comportar. Pessoas que lidam com situações, muitas vezes, que são ali extremamente desfavoráveis a elas, mas mesmo assim se mantêm íntegras, também são desses trabalhadores da última hora, porque eles preservam valores que são fundamentais para a evolução do homem. Preservam princípios que são essenciais ao nosso crescimento e à nossa evolução. Por isso que todos podem então ser colocados nessa categoria. Nós temos lá do Evangelho, da mensagem do Espírito Erasto: ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Esse bezerro de ouro que ele se refere é pegando lá uma parte da história dos judeus, quando eles esqueceram os ensinamentos da lei divina e estavam entregues ali apenas a cultuar o bezerro de ouro. Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, e o povo, muitos dias sem contato com o seu líder, começaram a perder ali os seus princípios, a sua diretriz, e criaram um ídolo. Na verdade, essa história, ela é um símbolo de um povo que perde a sua direção, que perde o seu encaminhamento espiritual e se concentra apenas nos interesses materiais. Podemos dizer que hoje, praticamente, todos os povos estão construindo seus bezerros de ouro. Ou seja, estão dando tanta atenção aos bens materiais, dando tanta atenção ao predomínio e ao domínio econômico sobre os outros povos, que isso tem sido um fator gerador, intensificador do sofrimento humano. Hoje nós temos recursos do planeta para alimentar e assistir todos os mais de 7 bilhões de seres humanos que vivem nesse planeta. Existem recursos financeiros, econômicos, para extinguir fome e as principais epidemias, porque hoje a maioria das doenças são prevenidas com saneamento básico e nutrição adequada. E existe riqueza no mundo para acabar com tudo isso. Porém, o culto ao bem material, à posse, essa busca desenfreada do homem de possuir cada vez mais, e as sociedades, as nações, acabam representando coletivamente o desejo de um povo e acabam agindo dessa forma. Estendem esse sofrimento e essa dor para milhões de seres. Tudo bem que faz parte de um quadro de evolução, de provas, de resgates. Naturalmente nós compreendemos que é isso. Porém, nós somos responsáveis quando as nossas ações servem de instrumento de dor para o outro, mesmo que ele precise passar por aquela dor. Porque nós passamos a ser o agente que gera esse sofrimento, então nós estamos abdicando de uma possibilidade de renovação de nós mesmos e do outro, através de uma vida mais fraterna, de uma vida em que se preocupe mais com o sofrimento daquele que não tem aquilo que necessita. Então, todos aqueles que buscam a todo custo a riqueza sem princípios éticos norteando essa busca, está nessa condição de alguém que está trabalhando contra a evolução da humanidade. Não há problema em se trabalhar buscando a riqueza quando se faz de forma ética, de forma íntegra. Porém, quando nós temos que sacrificar o outro para essa aquisição, nós estamos exatamente nesse quadro do culto ao bezerro de ouro. Então, os trabalhadores da última hora têm uma tarefa muito grande, é a de mostrar que a nossa vida não se limita à vida material. Nós não estamos aqui apenas para usufruir de bens materiais. Embora possa fazer parte da nossa evolução espiritual usufruir de determinadas circunstâncias do planeta, elas chegam até nós com um objetivo: gerar progresso, não apenas para nós, para os que amamos, mas para toda a coletividade. Quando nós trabalhamos dessa forma, nós estamos cumprindo os desígnios divinos que promove a riqueza, não para gerar a miséria, mas promove a riqueza para que ela possa ser um fator de aceleração da evolução dos demais. Por isso que aqueles que detêm o poder econômico, que detêm poder monetário, devem refletir sempre sobre isso. Os meus bens utilizo para que gere progresso e bem-estar para as pessoas ou para gerar aflição, tormento e sofrimento? Dessa resposta, nós podemos saber como conduzimos a nossa evolução até então. Então, essa parábola, ela nos traz tantos elementos de reflexão, nos faz pensar em toda essa trajetória de evolução espiritual que nós nos encontramos e que, à medida que nós pudermos nos apropriar do significado dela e a partir do momento que passamos a exercer esse papel de trabalhador da última hora, daquele que é chamado no final de um longo tempo, de um longo período, e executamos com integridade esse trabalho, nós passamos a ser merecedores das recompensas que virão. Nós passamos a ser merecedores daquilo que é consequência do trabalho bem realizado. Existem outros aspectos da parábola que a gente poderia desenvolver, mas nessa noite vamos pensar e refletir especialmente em algumas condições que nós, como trabalhadores hoje, da última hora, pessoas que somos chamados nesse limiar que a humanidade se encontra, nessa fase de transição, porque o final da jornada do dia representa exatamente isso, o momento em que a humanidade está passando de uma era para outra. E é um momento que exige muito de nós, é um momento que vai exigir muito, porque nós estamos numa fase decisiva da evolução planetária. Nós estamos na encarnação que é decisiva para o nosso futuro. Seremos herdeiros do mundo renovado de amanhã? Ou seremos herdeiros de um mundo ainda caótico que vem sendo prorrogado o seu prazo de transformação, já que os habitantes dele não se transformam? Então, a partir desse momento, vamos analisar alguns desafios da atualidade que nos faz pensar, que nos faz refletir nesses impedimentos que todos que estão sendo chamados nessa última hora enfrentam nesses dias. E o primeiro desse grande desafio que nós temos, e já falamos sobre isso, é a ambição desmedida. Desejar, ambicionar, é até necessário na evolução do espírito. Mas quando isso passa da medida do que é conveniente à nossa evolução espiritual, isso nos algema e nos torna cativos da nossa situação material. A imagem aqui, muito representativa, mostra o quanto milhares de seres estão hoje bloqueados espiritualmente porque estão focados apenas nos ganhos materiais. Veja que aqui não é uma crítica a pensar em lucro, em pensar numa ideia revolucionária, em procurar um novo emprego, não é nada disso. Mas é uma crítica quando nós colocamos toda a nossa força, toda a nossa existência, todas as nossas chances, vamos dizer assim, pensando que a nossa felicidade será conquistada apenas pelos bens materiais. Só seremos felizes na medida da posse. Nós passamos a nos tornar cativos dessa ideia e passamos a fazer e gerar dor e sofrimento quando nós estamos presos a essa ideia. Geramos dor e sofrimento para nós e para os outros. Hoje, o que representa então aqueles que buscam a todo custo, muitas vezes, conseguirem bens materiais com sacrifício da sua família, da educação dos seus filhos? Muitas vezes sacrificando outros indivíduos. Observem todos como estamos sendo forçosamente levados a trabalhar cada vez mais, a nos distanciarmos cada vez mais de nossas famílias. Hoje, quando nós identificamos jovens e crianças com problemas, nós identificamos também ali, muitas vezes, a ausência de pais, de mães, que não participam de maneira ativa nessa realização, que é a formação e a educação. São pessoas que estão comprometendo uma realização espiritual importantíssima, que é a educação das novas gerações, porque estão focados cada vez mais em ganhos, em possibilidades de reter, esquecendo que existem coisas que se realizam na interação pais e filhos, que não há dinheiro no mundo que substitua. Você pode contratar os professores mais competentes que existam no mundo. Eles não substituem o papel de um pai e de uma mãe. Porque quando nós somos trazidos a essa realização, nós já fomos sondados pelas leis divinas, pela espiritualidade maior, e somos apenas nós que temos as características psíquicas, emocionais, culturais e intelectuais capazes de interagir com aquele ser. Mesmo sendo pessoas simples, pessoas aparentemente limitadas, nós somos o ideal para os nossos filhos quando agimos de maneira amorosa e equilibrada. Então ninguém substitui pai e mãe. E hoje, quantos não estão colocando seus filhos em escolas de período integral, chegando muitas vezes tarde demais em casa e não tendo oportunidade de conviver com seus filhos? Há naturalmente situações em que as pessoas são obrigadas a isso, por uma série de fatores, uma série de problemas, mas temos que lutar contra essa tendência. Temos que estar juntos dos nossos filhos. Me recordo de uma história que foi muito contada, muito falada por muitos palestrantes e muitos meios, que é a história da mãe e da criança, que elas chegaram a uma caverna riquíssima de tesouros. Havia joias ali, havia tesouros inumeráveis naquela caverna. E quando ela adentrou, ela ouviu uma voz que lhe dizia: não esqueça o bem mais precioso. E ela começou, de maneira muito ambiciosa, a recolher todas as joias, pedras preciosas, ouro, e enchendo o bolso. Saiu carregada ali, porque assim que ela saísse, a caverna se trancaria e nunca mais abriria. E ela fez isso. Saiu, só que quando fecha a porta, ela, que estava tão ávida por recolher tudo que ela pudesse, ela tinha esquecido o bem mais precioso, que era sua filha, que ficara ali dentro. Então veja, hoje quantos podem estar nessa situação? Em busca de reter cada vez mais, estão esquecendo no passado uma criança que precisa ser acompanhada, educada, formada e encaminhada. Esse é um exemplo. Podemos pegar como exemplo um relacionamento afetivo de um casal. Quantos não estão negligenciando o cuidado com a sua esposa, com o seu marido, porque está muitas vezes numa busca desenfreada de realizações materiais, que podem ter o seu mérito, o seu valor, mas que nunca podem comprometer a convivência desse casal. E muitos se distanciam, quebram vínculos ali promissores de vida, porque não interagiram como deveriam, não conviveram. Então isso é algo para refletirmos, porque esse é um dos grandes impedimentos que nós vamos ter nesses dias atuais para realizarmos esse papel de trabalhadores da última hora. Porque para contribuirmos com um mundo melhor, precisamos executar bem o nosso papel como pai, como mãe, como marido, como esposa. É uma das formas de começarmos a ajudar a humanidade, é oferecer algo de melhor para as pessoas mais próximas a nós. Outro dos grandes desafios que nós temos é, então, esse consumismo e trabalho excessivo que todos estão submetidos. Muitos, na busca de garantir à sua família aquilo que considera ideal, já não têm forças nem disposições para estar com eles. E outros focam a sua vida na possibilidade apenas de consumir, de reter, de usufruir de bens materiais. Muitos espíritos encarnados, em condições promissoras de realização espiritual, estão perdendo grandes oportunidades de realização. Por quê? Porque não tem tempo de dedicação a uma tarefa espiritual, a uma tarefa assistencial, a uma tarefa cultural, a uma tarefa comunitária. Há pessoas com grandes potenciais a desenvolver e elas nunca têm tempo para fazer nada de bom além de cumprir uma rotina profissional. São pessoas que estão sempre se justificando assim: bom, eu não ajudo lá a cada 15 dias a levar o alimento na rua para os nossos irmãos moradores de rua, porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Eu não vou sábado no centro ajudar na atividade que está programada, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu preciso descansar. E aí nós vamos vendo que nós somos arrastados e encontramos tempo para inúmeras outras coisas, menos para estar naquilo que representaria para nós a nossa realização espiritual também. Então precisamos encontrar, nesses dias tão atribulados, de tantos compromissos, possibilidades de agir além de sermos apenas uma peça nesse maquinário produtivo que a nossa sociedade se transformou. De fugirmos apenas dessa situação de gerar e gerar riquezas para os outros, com o consumo do nosso tempo, da nossa vitalidade, da nossa saúde e, sobretudo, das nossas realizações espirituais. Quando nós não temos tempo para a família, quando nós não temos tempo para Deus, para uma vida espiritual com mais dedicação, quando não temos tempo para participar de algo que fuja das nossas rotinas, nós estaremos numa condição espiritual de espíritos que estão com a sua tarefa parcialmente realizada. Podemos também dizer que são impedimentos dos nossos dias também o individualismo e a indiferença ao sofrimento. Hoje, milhares de pessoas muito promissoras, com grandes possibilidades de ajudar na melhoria geral da humanidade, vivem apenas para si. Pessoas talentosas, capazes, dotadas de inúmeras habilidades, de inúmeras competências, não encontram tempo para se dedicar a nada além do que a si mesmo. E nós não existimos apenas para isso. Nós existimos também para compartilhar do que nós sabemos, para estender aos outros os benefícios do que nós realizamos. Porque existem coisas que, por mais dinheiro que nós tenhamos, elas não podem ser compradas. Que é amizade, afeto, que é realização interior. E isso se conquista em atividades que dependem muitas vezes da nossa participação direta, da nossa presença. Então nós temos que fugir dessa tendência de viver apenas a nossa vida, de pensarmos numa vida realmente comunitária. Eu me importo com meu irmão que compartilha ali a mesa vizinha com a minha no escritório, eu me importo com meu vizinho, eu me importo com meu familiar mais pobre, eu me importo com meu irmão que está perturbado, eu compartilho a minha existência com ele. Esses valores nós precisamos a todo custo manter. Não podemos justificar para nós mesmos que estamos muito atribulados, muito atarefados, muito comprometidos, porque um dia nós vamos descobrir que aquele irmão era a nossa grande oportunidade de transformação na vida, de que aquele que precisou da gente era aquele que traria para nós uma nova forma de ver, de entender a vida. E essa indiferença ao sofrimento, num dia, ela será cobrada de nós, mas não será num tribunal, não será por espíritos superiores, nem por Deus, será a nossa própria consciência. Então, que movamos a nossa vida em favor daqueles que estão compartilhando ela conosco. Sejam humanos, sejam animais de outras espécies, sejam quaisquer que sofrem e necessitam da nossa atenção. Quando nós somos insensíveis à dor do outro, é sinal que nós somos espíritos ainda muito atrasados. Mas quando ela começa a nos incomodar e a gente começa a se mexer para minimizar essa dor, para ajudar a suavizá-la, isso representa progresso espiritual. Porque pensa, como estaremos um dia integrados, harmonizados, receptivos à compreensão das leis divinas, se eu estou focado apenas em mim? As leis divinas universais, amplas, elas estão permeando tudo o que existe e conduzindo a tudo. Como eu posso um dia compreendê-las se eu estou centrado apenas em mim? Por isso a necessidade de expandir a minha atenção para o todo, porque é um caminho de encontro com Deus. Nós podemos dizer que é grande desafio também esse medo que nós vivemos em função de ameaças constantes e de tanta insegurança. Temos sido alvejados por informações que nos trazem diariamente notícias lamentáveis. E há necessidade de muita reflexão sobre isso. Há necessidade de nos preocuparmos o quanto essas ideias, essas informações, essas notícias, nos inibem muitas vezes a nossa força de viver. O quanto nós perdemos dessa força de realização, de confraternização, de transformação de uma vida mais generosa, mais amorosa, mais caridosa, porque vivemos sob o jugo do medo. Nós temos medo de perder o nosso emprego, por isso que nós fazemos uma série de ações que muitas vezes são antiéticas. Nós temos medo de sermos agredidos pelos outros, por isso que nós contra-atacamos, para não sermos os primeiros a serem feridos. Nós temos medo de faltar algo necessário, por isso que nos apegamos tanto às coisas materiais, acreditando que nós vamos poder retê-las indefinidamente. Então nós precisamos pensar até que ponto nós inibimos o nosso crescimento espiritual por medo. Até que ponto esse mundo aparentemente ameaçador pode nos deter a nossa evolução. Eu digo aparentemente porque nós sempre tivemos problemas nesse planeta. Sempre tivemos atrocidades, sempre tivemos no planeta inseguranças, sempre tivemos calamidades naturais, sempre existiram guerras. Mas existe uma força poderosíssima guiando esse mundo. Existe uma inteligência vigorosa que sustenta e administra tudo nesse planeta. Nós temos uma força extraordinária, que é a força da vida, que se renova nesse planeta há, no mínimo, 3 bilhões de anos. Quando a vida surgiu aqui, não era para ela ter surgido. Não existiam condições físicas, químicas, para o surgimento da vida como ela é hoje, que nos permite estar aqui. Mas as primeiras formas de vida eram capazes de suportar esse mundo. E elas vieram transformando esse mundo. O oxigênio que hoje nós respiramos, que mantém esse corpo, essa maravilha da arquitetura divina, ele foi fabricado pelos primeiros seres vivos, fotossintetizantes, que surgiram no planeta, quando todas as formas de vida ainda eram unicelulares. E esses seres vêm transformando esse mundo de maneira extraordinária. E nós devemos muito a milhares de seres pequeninos que garantem as condições dessa máquina admirável de reciclagem que é o nosso planeta. Quantos menosprezam os vermes, os insetos, mas eles são seres importantíssimos nesse grande mecanismo que garante a vida de seres como nós. O homem teve poderes destrutivos e ainda os tem em suas mãos, como a energia nuclear, mas ela ainda está sob controle, porque há forças poderosas guiando as mãos daqueles que poderiam destruir esse planeta e ainda não o fizeram. Então nós não temos que ter medo, nós não temos que nos sentir vulneráveis aqui. Nós podemos ter muitas dores, muitas lutas, muitos impedimentos, mas acreditem, a vida ela é sustentada por uma força poderosíssima, e a nossa vida também. E ainda que os nossos corpos pereçam, como espíritos viveremos, como espíritos continuaremos a evolução. Então nós não temos que temer nada. Não temos que nos preocupar em demasia com o nosso futuro, porque se estivermos fazendo hoje aquilo que nos garante a existência, aquilo que é correto do ponto de vista das leis divinas, nós teremos tudo ao nosso favor. Então não permitamos que o medo desse mundo ameaçador nos impeça o crescimento espiritual. Não vamos nos retrair. Vamos, pelo contrário, permitir que o melhor de nós se manifeste no mundo. Porque essa é uma das formas de transformação desse mundo. Temos também como fatores hoje que comprometem a atuação dos trabalhadores da última hora a relatividade dos valores. A coisa é errada para o outro, mas quando me convém, aí eu posso, dessa vez eu posso. Nós temos que ter uma postura muito firme. O que é certo é sempre certo. Nunca nos permitir nenhuma concessão dizendo: ah, dessa vez eu vou aceitar isso porque eu preciso. Nós temos que testemunhar os nossos princípios e os nossos valores. E isso nos traz, pelo contrário do que nós podemos imaginar, uma perda, pode até ser material, mas é um ganho espiritual muito grande quando nós, mesmo com prejuízos, mantemos os nossos princípios éticos, morais, religiosos e seguimos fielmente. Isso nos traz uma fortaleza espiritual muito grande. E agora pensemos nas soluções, porque afinal de contas a nossa vida não é só de desafios problemáticos e de sofrimento. Como nós vamos enfrentar e cumprir esse papel de trabalhadores de última hora? Cumprir esse papel destes que estão aqui no mundo para ajudar nesse momento de transformação, nesse limiar desse amanhã que vem se delineando no nosso horizonte. Nós temos que considerar que o conhecimento espiritual é fundamental para todos nós. Precisamos buscar esse conhecimento constantemente. Naturalmente, tomando o cuidado necessário para que não venhamos a nos iludir com ideias fantasiosas que periodicamente aparecem, mas buscar, estudar, aprofundar o nosso conhecimento espiritual. Não vermos a casa espírita apenas como um pronto-socorro que nos atende na hora da obsessão ou na hora da doença, mas ela é também uma escola. Ela também é uma grande oportunidade de iluminar a nossa inteligência, de transformar o nosso conhecimento. Então busquemos a casa espírita ou o templo que nós temos mais afinidade como uma oportunidade de aprender cada vez mais sobre as leis divinas. Porque isso é algo que nos fortalece. Isso nos faz lembrar o nosso destino, nos faz lembrar a nossa missão. Então fortaleçamos em nós o nosso conhecimento espiritual para que tenhamos forças nesses dias. Tenhamos a constância no bem. Mesmo que tenhamos tido muitas decepções, muitos lamentos por um dia termos sido enganados, ludibriados pelas pessoas, por termos tido prejuízos, mas mantenhamos os nossos princípios. Insistamos em nossa integridade. Não desistamos do bem. Essa constância tende a nos fortalecer progressivamente. Também temos que levar em conta que temos que desenvolver em nós o interesse no bem comum, nos preocuparmos pela coletividade, participarmos, ajudarmos onde nós acharmos que nós podemos fazer algo de bom. O mundo está repleto de causas maravilhosas. Pessoas que se compadecem dos idosos, das crianças, dos animais, da natureza. Pessoas que querem promover a cultura. Pessoas que estão preocupadas com os moradores de rua, com os usuários de drogas. Pessoas que estão preocupadas com os jovens, com as crianças. Quantas causas maravilhosas nós temos no mundo. Nós temos que participar de alguma delas. Temos que apoiar algumas dessas causas. Isso é interessar-se pelo bem. Isso é dedicar-se ao bem. É não sermos indiferentes a alguém que aparentemente na rua está se sentindo perdido, confuso. É nos aproximar do irmão e perguntar: você precisa de uma ajuda? Isso é compromisso com o bem comum. E isso nos faz agir de uma forma que reforce em nós a nossa tendência para o bem. Temos que pensar também em desenvolver essa fé inabalável. E no Espiritismo nós temos a fé baseada na razão. Não acreditamos por acreditar nas coisas. Acreditamos depois de estudar, de meditar. E ninguém é obrigado a aceitar nada, apenas aquilo que a sua consciência lhe determina. Então, nós temos que fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. E isso se faz através dessas etapas aqui. À medida que eu aprimoro o meu conhecimento espiritual, a partir do momento que eu me dedico ao bem, me mantenho firme, independente de qualquer perda, prejuízo que eu tenha, a partir do momento que eu vou agir no bem comum, tudo isso é elemento que vai constituindo e fortalecendo a minha fé. Poderíamos acrescentar aqui a oração como elemento fundamental que nos garante, que nos sustenta, que nos ajuda a manter essa sintonia. Pessoas que oram com fé, com confiança, sentem a sua fé crescer progressivamente, porque estabelece uma comunicação mental com os espíritos. E eles nos devolvem as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, eles nos devolvem as ideias, os pensamentos, e há uma fase da vida que a gente começa a sentir essas respostas. É aquilo que muitos dos nossos irmãos das igrejas cristãs dizem, que Deus lhes fala no coração. Eles sentem porque cultivam essa fé. Devemos também fazer isso, cultivar a oração como esse mecanismo de fortalecimento de nossa fé. E temos também como solução que seguir o convite de Jesus. Quando ele disse para os discípulos: vem e me segue, esse convite está de uma forma figurada também estendido a nós. Também nós somos chamados a seguir Jesus. Também nós somos convocados pelo Mestre em todos os momentos da vida a segui-lo, a levar os seus ensinamentos, mais hoje em dia do que pela palavra, pelo exemplo. Porque conhecer os ensinamentos de Jesus, praticamente todo mundo conhece, mas muitos não acreditam porque está faltando exemplos vivos desses ensinamentos. Sejamos nós então aqueles que, quando perguntarem: por que você se dedicou a ajudar um sofredor? Porque Jesus me inspira. Sejamos nós aqueles que vão então ser o exemplo de que o verdadeiro cristão é alguém que está completamente comprometido com o bem comum. E atendendo esse convite, nós teremos uma força muito grande a nosso favor e nós seremos capazes de realizar essa nossa tarefa no mundo de trabalhadores da última hora. E com isso nós vamos encerrando essas colocações nesta noite, pedindo ao Mestre que nos ilumine, nos abençoe, que nos inspire a cada dia a pegarmos com muita força, com muita vontade, com muita disposição essa tarefa que cabe a todos, o que sentem que o bem vai triunfar, mas que às vezes temem, que às vezes sentem fracos, mas que não permitam que esse sentimento prevaleça em suas vidas. Confiemos, porque todos nós temos grandes possibilidades de realizar muitas coisas boas. Todos os seres que são convidados a ouvir, a entender essa mensagem, estão convidados a essa grande obra de renovação do mundo. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe a todos.